Rádio Muda, 88,5 MHz. Livre, Rádio Livre. Oh yeah. Continuando, Encontro de Rádios Livres. Oh yeah. Looking at Cadillac. Stand back, cats. We are going there. Essa música tava chata, daí eu tirei fora. Vou colocar uma aqui agora, vamos lá ver. O que vamos ouvir? Ah, essa aqui é legal. Rádio Muda. And oh, baby, I would give you one. It ain't that I don't love you, girl, I love you much too well. Myself at well. that's hard. Agora dá o play lá, vai. Play. Nossa, essa música é a música. Cadê? Aqui. I'm a caterpillar. Tan, tan, tan, tan, tan. I'm a caterpillar. I'm a caterpillar. Crawling for your love. Crawling for your love. Crawling for your love. For your love. I'm a butterfly, flying for your love, flying for your love, flying for your love, for your love. Well, I'll be anything that you want me to be. I'm a pterodactyl, I'm a pterodactyl, dying for your love, dying for your love, dying for your love, for your love. I'm an abominable snowman, I'm an abominable snowman, calling for your love, calling for your love, calling for your love, for your love. Well, I'm baby, be anything that you want me to be. Baby, a big monkey, little monkey, a chimpanzee. Oh, now, I'm a caterpillar. I'm a caterpillar. Falling for your love. Falling for your love. Falling for your love, for your love.

sobre o certo e o errado. Mas não acho que é perfeito. Eu sempre achei tudo arrumado. É pra você pensar pequeno, pra você pensar travado. Com uma certa dose de culpa, se tornando um condenado. Passei tempos na abadia, procurando entendimento. Cloroforme assim do licérgico abriu as portas do convento. É putaria que é o canal da uretra da sua mente. Na ressaca bossa nova, na noitada vinho quente. É que se você bebe, fuma, mete no nariz onde não deve, o problema é seu. Automático é o pensamento, que se dane o palavreado. Se tá durando é borboleta, pensamentos transviados. Para de contar história, tira a pele de cordeiro. Bota força na peruca, vem aqui deitar o cabelo. É que você bebe, fuma, mete o nariz onde não deve, o problema é seu. Cansado. onde vai, especificador de gelo na mão. Tá vendo só o que dá, cuidar da feira. Se sua dona não respeita, deixa aqui dela. Eu hei de cuidar. Ei, senhor Martins, posso saber aonde vai, especificador de gelo na mão? Desculpe a besteira de tanta bebedeira, de esquecer minha carteira, descendo a ladeira, sem eira e nem beira. Ei, senhor Martins, posso saber aonde vai, especificador de gelo na mão? Bela era para ela, bela mera beira, ele descendo a ribanceira até a sagrada macieira, e eu hei de cuidar. Cuidado na estrada que você bem sabe que o freio quebrado pode mesmo te matar. Senhor Martins, posso saber aonde vais com esta porra deste picador de gelo na mão? Desculpe a insolência derramar sobre o teu leito, é que o meu maior defeito é ser ignorado. Working on a piece that speaks of sex and desperation. I've been screwing on the tracks of abandoned train stations. Língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto,